E aí, Ícaro? Bora começar? Sextou, bebê? Tem assim, ó. E vai passar, avisa o coração que vai passar. Pesa só nos primeiros dias. Saudade bate, mas não fica. É assim todo final de amor. Se for sofrer, me leva junto. Quem sabe a gente toma uma e a boca puxa outro tipo de assunto. A gente fala na língua do beijo e a gente chora no colo um do outro. Vai que falando te amo, velho, vai que nasce um amor novo. A gente fala na língua do beijo e a gente chora no colo um do outro. Vai que falando te amo, velho, vai que nasce um amor novo. Sofre não, bebê. E é assim todo final de amor. Se for sofrer, me leva junto. Quem sabe a gente toma uma e a boca puxa outro tipo de assunto. A gente fala na língua do beijo e a gente chora no colo um do outro. Vai que falando de amor velho, vai que nasce um amor novo. A gente fala